ela pra saber onde ela tá. Ela tava dançando, ela já tava lá, com muita cachaça, churrasco e diversão, curtindo Alex Gomes que conquistou gerações. Ouvindo é coração, miau, miau e ura tchá tchá. Só de ouvir esse swing dá vontade de dançar. Ela tá louca, ou tá louquinha, vem arrochando, vem mexendo a cinturinha. E desse jeito, painho, não vai aguentar. Arrocha bem gostoso, vem comigo chamegar. Ela tá louca, não tá louquinha, vem arrochando, vem mexendo a cinturinha. E desse jeito, painho, não vai aguentar. Arrocha bem gostoso, vem chamegar com a gente, vem que vem. Vai! Olha o sucesso do Brasil. Só de ouvir.